Olá! Olá! Eu estava esquecida! Estou aqui a falar convosco sobre a culpa de nunca morrer solteira, não era? Bem-vindos, bem-vindos ao Descontraídamente. Este podcast fantástico, consigo hipnoterapeutas, vamos falar sobre hipnoterapia, sobre temas da vida em geral e hoje vamos falar sobre a culpa não é minha. Claro que não. Antes de mais, olá Mónica. Olá Di. Olá Ana Luísa. Olá. Olá Isabel. Olá. E olá Inês. Olá. Eu sou a Diana. Bem-vindos olá, mais uma vez. Quem é que quer começar com a culpa não é minha? Não, a culpa não é minha, exatamente. It's not my fault. Nós tínhamos um chavão que dizíamos muitas vezes quando trabalhávamos, nós, eu e umas colegas minhas de trabalho, trabalhávamos aí numa área da televisão, dizíamos sempre que a culpa nunca morre solteira. Portanto, há sempre alguém que tem que ter culpa. A culpa nunca morre solteira. Querem começar sobre a culpa? Ui, não olhes para mim, ainda por cima estou reativa. Nunca. hoje achas que não é um bom dia para tomar decisões ou é um dia bom para tomar decisões? Não, não é um bom Podes dia. Podes estar mais assertiva e agora sou, que vai mesmo, estou não é? Estou demasiado assertiva. Okay. Eu acho que é um bom exercício. Uhum. E pronto, começo eu. Arranco eu, nem sei muito eu bem agradeço, para onde. Eu agradeço, não sei se queiram que eu fique aqui a encher. Eu acho que é um bom exercício no nosso dia-a-dia percebermos as vezes que nós atribuímos culpa aos outros, portanto a culpa nunca é nossa. Podias ficar só por aí, atribuímos culpa. Está feito, beijinhos. Ponto. Até à próxima semana. Ou então as vezes que nós atribuímos ou às vezes que nós atribuímos culpa a nós por tudo e por nada. Portanto acho que é um bom exercício que nos traz uma clareza. Tu estás aí com... Eu estou a pensar. Mas continua. Nós nos atribuímos a culpa a nós mesmos, por tudo e por nada... Por norma também fazes isso aos outros, não é? Colocamos-nos... Eu acho que quando nós atribuímos a culpa ao somos outro... Menos. Quando não, nós dizemos que a culpa não é minha, eu sou uma vítima. Sim, não sim, é? Claramente. Mas também quando... Dizemos que eu sou culpada de tudo e de mais alguma mais um par de botas. É do 8 ao 80, não é? Exato. Sim. Mas continuo a colocar-me como vítima. Não, ou seja, para duas sim, maneiras. Sim. Eu nem já vejo duas maneiras. Pronto, eu ia para aí, vocês talharam, mas chegamos lá. Sim. Quando eu digo que a culpa é sempre do outro, eu desresponsabilizo-me totalmente por aquilo que se passa, não é? Porque a culpa é sempre tua, nunca é minha. Minha não. Eu não tenho a minha culpa. Vida está má, está? Mas a culpa não é minha. É do meu patrão, é do meu chefe, é do meu marido, é dos meus filhos. É do sistema. Eu não tenho uma palavra que tu gostas muito de responsabilidade. Sim, ninguém se responsabiliza sobre isso, não é? Mas quando eu me atribuo a culpa a mim mesma, eu posso estar a ir para um lugar de vítima ou posso estar a ir para um lugar de ter a responsabilidade do mundo às minhas costas. Mas eu acho que aí também é uma posição... Mas não é de vítima, não, mas também não é de autorresponsabilidade. Não é, mas não é a mesma coisa. Não é, eu tenho culpa de mas tudo. Mas é vítima e eu que tenho que carregar o mundo às costas. Sim. Não, não, vejo, não assim, também não vejo assim. Não vejo assim. Eu posso sentir muita culpa diferente. Em relação... Voltamos aos filhos. Eu posso sentir muita culpa em relação àquilo que os meus filhos estão a passar, àquilo que fiz de mal na maternidade... Porque eu me sinto muito responsável por coisas que não são da minha responsabilidade. Porque a vida dos meus filhos vai acontecer... Independentemente às vezes o que eu consiga. Vocês não acham que a culpa e que esta questão que estamos a falar às vezes está muito ligada à falta de, à insegurança que as pessoas sentem nelas próprias, à falta de confiança e de autoestima também? Não, por causa acho que não. Porque eu acho que quando tu não sabes lidar com a tua segurança e não tens confiança e não consegues lidar com a tua vulnerabilidade, isso por isso mesmo, que dizem tens que muita dificuldade em admitir que podes estar errado às vezes. Sim, mas isso para pessoas que a culpa é sempre dos outros. E para pessoas que não sabem pedir desculpa, que estão sempre certas, que o pedir desculpa é uma questão, muitas vezes está ligada à insegurança da pessoa. Porque se ela admite que errou, primeiro vai ser um martírio para ela, não é? Porque ela fez mal, não foi correta, não foi perfeita, não foi todas estas questões. E depois é a situação de eu ter que admitir que não estive assim tão bem e como é que eu me vou sentir depois disto. E a outra pessoa que vai olhar para mim como eu não sendo não perfeita. Estou, um eu acho que isso. É a falta de... Se calhar não vou dizer a palavra certa, mas falta de autoconhecimento. Mas eu acho que é muita insegurança. É autorresponsabilização. Eu não é, não é conhecimento. Eu, quando não tenho a capacidade em mim para ser confiante e perceber que quando eu posso errar, tenho a capacidade para perceber que eu posso fazer diferente, não é? Mas não é o diferente, eu posso errar. Às vezes. Sim, errar é humano, não é? Eu posso não fazer tudo bem às vezes e está tudo bem. Mas tu desculpa, foste educado a não poder errar. É a crítica, sim, não é? O julgamento é novamente. Sim. Educação na perfeição. É exatamente. Mas, por acaso eu não sinto assim. E é difícil eu não, tu, para tu assumires que a culpa é tua, tens que ser eu acho um que pouco é aquilo vulnerável. Que a Diana estava a dizer. Primeiro tens que assumir que tu já não és perfeita. Exato. Sou, olha, errei. E errei. E depois é, como é que os outros vão olhar para mim se eu errei? E se ainda por cima eu estou a assumir que eu erro? Como é que os outros vão olhar para mim? Mas eu acho que mais importante que sentir culpa é sentir responsabilidade. Eu acho que é uma diferença dificuldade enorme em lidar com pessoas em relacionamentos comigo que me diziam, por exemplo, mas eu só disse isto. Uhum. Mas eu só. Que é, tu estás a explicar à pessoa a validação, isto fez-me sentir assim. Uhum. E a pessoa, em vez de dizer, ok, já percebi que te fez sentir assim, olha, não foi intencional, peço desculpa. Isto é preciso, tu tens muita segurança e entenderes que fizeste a outra pessoa sentir-se assim, que não foi a tua intenção. Eu não falaria em segurança, eu acho que tem a ver, voltamos ao mesmo, inteligência emocional. Para que a pessoa ter capacidade de dizer, e diz, mas eu só... Ou seja, ela está-te a dar argumentos e justificações, outras pessoas que se justificam constantemente. Portanto, tu só pediste para a pessoa ter, por exemplo, bom senso ao fechar a porta, e a pessoa logo com aquela ser tão habituada, se calhar, a ser criado com crítica e julgamento constante, sente automaticamente que a pessoa fez apenas uma sugestão, um pequeno reparo, e aquilo para ele é uma crítica muito forte, funda, não é? E portanto tem logo esta necessidade de se justificar constantemente, não vai assumir a culpa de nada, não é? Vai dizer, eu... Foi por outra coisa qualquer, foi porque o meu carro, foi porque... Eu acho... Estou sempre a levar para os filhos, vocês desculpem. Eu não peço... Já tinha pedido desculpas hoje. Tem que dizer que não precisas de pedir desculpa. Já te disse isto, não sei se já tinha dito. Quando tu geres três crianças em casa, elas têm, às vezes, que ser ensinadas que a culpa não é muito bem-vinda, nem deixa de ser, que é... Não vai trazer nenhum benefício, essa cena do... Mas eu só... Não interessa de quem é a culpa, não interessa resolver o problema. É preciso perceber que há uma responsabilidade naquilo que aconteceu. Não fazes outra vez. Para não fazeres outra vez. Porque sentir só a culpa, é isso que eu estava a tentar há bocado concluir, que é, a culpa em si deixa-te num lugar de eu não podes fazer nada. De zanga contigo própria, porque não acertaste, não foste perfeita. A culpa é zanga contigo, não é? Whatever. Ou com o outro. Exatamente. Mas a responsabilidade de tu teres... tu tiveste interferência na outra pessoa. O teu ato interferiu com outra pessoa. Se o meu filho atirar um boneco à irmã, pode magoá-la. Se a tua filha atirar um boneco ao irmão, isso, sabes porquê que isso não acontece na minha mente? Mas podemos só trocar, não faz mal. A questão é, ele não tem culpa. Esqueçam a parte da culpa, porque a culpa vai levá-lo a um lugar de zanga com ele próprio que não lhe vai trazer nada. O que ele precisa de perceber é que ele tem a responsabilidade, que ele tem um boneco na mão e tem que cuidar do boneco, que o boneco não voa, nem pode voar para cima de outra pessoa. E eu acho que esta história do... É ele ter consciência que a ação dele vai levar a um determinado comportamento, é quase o direito, né? Vai levar, aquela ação vai levar a um comportamento, se ele tinha noção que esse comportamento ia levar a essa ação. Exatamente. Porque às vezes nós não fazemos as coisas sabendo que aquele comportamento vai levar àquela ação, nós não estávamos à espera. Mas isto, as crianças vinham com o intuito que é, quando tu és pequenino e isto acontece, estas coisas que tu vais sendo culpado em vez de responsabilizado, tu chegas à vida adulta a querer fugir daquilo a sete pés, não é? Claro. É pá, a culpa não é minha. De qualquer conflito e de qualquer crítica e de qualquer julgamento. Ai, o carro está arriscado. Ai, mas não fui eu que bati com o carro. Ai, e às vezes é complicado lidar com uma pessoa, não fui eu que fui na casa de banho. E a pessoa sente-se logo automaticamente atacada. Eu às vezes nem sei muito bem como é que é de agir, porque penso, eu também não, se calhar não tenho a melhor abordagem para este tipo de situações. Eu penso que a pessoa precisa de terapia. Mas aquilo se me incomoda, que eu penso. Também preciso, estás a entender? Se calhar eu também preciso de terapia, senão aquela situação eu deveria lidar com ela de uma outra maneira. E se há alguma coisa que me leva aos pinkers, é as justificações e é o... A pessoa está a discutir comigo e não ser capaz de pedir desculpa. Não, leva-me constantemente aos pinkers quando as pessoas não se responsabilizam. Tu consegues pedir desculpa quando assumes responsabilidade. Sim, eu peço desculpa facilmente se me aperceber que fiz uma coisa mal, que isso é possível. Eu posso não ter a intenção. Mas para a outra pessoa eu não tive noção dos limites. E para ela é preciso. Eu acho que não tem muito a ver com a tua própria segurança, estás a perceber? Tem a ver mais com... Pois, mas quando tu não és uma pessoa segura, quais é que são os teus limites? O que é que tu aceitas do outro? Sim, como é que tu vês o outro? Mas não é, não é como se pedir desculpa fosse uma coisa vulnerável e ir à vulnerabilidade. Mas aqui não tem a ver com desculpa, tem a ver com tu dizeres, tu estás aqui, estamos a pôr a culpa no outro. Não é? É fugir a uma responsabilidade. Mas fugir. Voltamos ao princípio. Então, se as pessoas são perfeitas, como é que podem fazer alguma coisa que magoa o outro? Eu tenho sido tão perfeito. Mas eu também não consigo ver isso. Não consigo ver isso. Não consigo ver isso. Não é isso. É outra pessoa a dizer, em vez de dizer desculpa, fiz. Desculpa, não é. Tu é que não percebes o meu ponto de vista, tu é que não entendes a minha forma de pensar, as pessoas é que não me compreendem, eu sou assim, eu não vou mudar, as pessoas é que não entendem. Imposição. Sim. Mas lá está. Não quando tu vives na culpa é do outro, não consegues andar com a tua vida. Exato. Porque não, porque tu tens vítima. Tu andas num barco e o mar é que te conduz, não é? Tu vais, a culpa é do meu patrão porque não sei o quê. Porque depois nunca, isso é o que nunca tens poder para mudar é nada na tua vida. Sentes no teu interno, porque nós estamos aqui a falar do que a pessoa exterioriza. Mas o que a pessoa exterioriza muitas vezes são máscaras e não é exatamente, são os muros dela, não é? E as seguranças e as inseguranças dela a falar. Como é que essas pessoas se sentem mesmo quando isso acontece? Zangadas. Zangadas e profundamente frustradas com o facto da expectativa não ter cumprido exatamente com aquilo. Mas podem se sentir muito pequeninas, podem se sentir que não isto têm. Não é insegurança? E pode ser. Podem se sentir que não têm valor para se imporem perante as coisas, perante a vida. Podem sentir que. Podem sentir que. Tenho dificuldade em perceber e expressar a minha ideia ainda por cima, não só. Pode... É verdade? É verdade? Estou aqui... Estas pessoas que vivem uma vida. A culpar o mundo inteiro e que não tomam ação nenhuma sobre a sua vida. É que não é pessoa queixar-se de vez em quando, a gente se queixa, de vez em quando estamos chateados com alguma coisa e que eu acho que é sempre mais fácil. É constantemente. A mim já me aconteceu e vou dar o meu exemplo. Às vezes chatei-me com qualquer coisa e a primeira reação, a primeira, a segunda, às vezes até a décima ou mais, assim, foga, outra pessoa, não sei quê, e chateou-me, nananana. Aí às vezes penso assim, se for bem a ver, não foi se eu é que decidi fazer. E depois, eu própria, o meu tico e o texto assim, o que é que só viste agora? Apetece-me dizer que é culpa dele mesmo, não me está a apetecer fazer esta análise. Portanto, já me aconteceu. Eu quero me livrar daquela culpa, eu não quero fazer sequer uma análise. Porque esta análise obriga-me, se eu analiso e percebo que, ok, eu podia ter feito isto diferente, isto para não chegar aqui. Vais ter que perceber que não foste tão perfeita como tu gostarias. Não, não é. Não, obriga-me. A responsabilidade. Obriga-me a pensar para mim assim, então, porque é que não decidiste isto? Isto traz-me responsabilidade e depois traz-me os porquês. Se eu sabia que aquilo poderia ser o caminho, porque é que, às vezes, lidar mas com qual este. Qual é a tua dificuldade em aceitares a responsabilidade? Explica-me. Qual é o problema de assumires a responsabilidade aí? Mas, Inês, a interação é feita a dois. Mas é que ela assumir a responsabilidade dela vai achar que falhou. Não, então responde. Okay. Sim, eu estou a perceber. Mas pode ela não ser muito claro para ti, sim. É isso? Não, às vezes não, é só porque não apetece fazer essa análise. Há dias em que não apetece estar a levar com a carga da responsabilidade, até se libertar dela. É isso. Não quer dizer que dali umas horas e depois eu penso assim. Exato, é uma questão. Então é mais fácil atirar a culpa para o outro. Portanto, a responsabilidade para o outro e a culpa ou whatever. Isso. Mas aí tens uma coisa, sim, que é os pensamentos ruminantes. Porque quando tu estás a culpar o outro e não te queres responsabilizar a ti própria, tu vais estar ali a pensar naquilo. Não, é que ela pensa aquilo, assim, não vou querer resolver isto agora. Mas aquilo está lá na mesma. Mas os pensamentos estão lá. Sim, mas isto para dizer que às vezes este não assumir esta responsabilidade não é tanto, eu acho, eu na minha perspectiva, não é tanta insegurança. É tão mais fácil eu mandar a bola para o outro e não ter que eu tomar decisões sobre a minha vida. É mais fácil, não apetece estar a ser mais fácil, tens uma razão clara. Mas tu não fazes isso todos os dias a toda hora. E nós estamos a falar das pessoas que fazem isso todos. Olha, eu estava a dar o meu exemplo que eu não estou a conseguir exprimir a minha ideia. Não, eu acho que exprimir e exprimir. Mas estava a falar especificamente de pessoas que estão todo o tempo a desresponsabilizar. Olha, eu conheço pessoas assim. Eu também conheço pessoas do meu meio. Nada na vida delas é tomada por elas. Sim. É tudo pelos outros. Os outros é que fazem tudo. E assumem uma postura de... E o chato é quando é, que quando é o universo. Tu, e aqueles que já nem é dos outros. É má sorte. Mas vocês não acham que a religião também traz um pouco isso? De te colocar a culpa das coisas alguma entidade? Nem tanto nas pessoas que eu tenho à minha volta, nem é tanta questão do universo, mas é muita questão de... Olha, só a vida ser assim, a gente já sabe que é assim. Mas a religião traz muito isso, que é Deus quis assim. É o destino. O destino é o destino. E as pessoas... Eu acho que ser espiritual é uma coisa muito boa e ter fé e tudo é uma coisa excelente. A questão aqui é quando tu. Mas. A questão aqui é quando tu imprimes a responsabilidade das coisas que se passam na tua vida, que normalmente são as tuas decisões e não as decisões de Deus, porque se Deus tivesse que controlar as tuas emoções, as tuas decisões, imagina a quantidade, a lista que ele não tinha infindável, ele não tirava férias, não é? Estava constantemente sobre o dia todo a mandar as decisões de toda a gente. Não estou a ver Deus nem férias. Eu acho que ele deve estar chill. Com certeza. Se ele é Deus, ele não quis levar trabalho, de certeza. Claramente ele tira férias. Eu acho que ele tem um outro entendimento sobre o que é a vida, que nós ainda não, para nós é o que é o trabalho, não é? Para ele deve ser o que é o lazer. Mas eu acho que ele não se não se subtrai, não é? Em preocupar-se como é que vai prejudicar a tua vida mais amanhã para tu aprenderes qualquer coisa. Eu acho que isso não acontece. Eu acho que é mais fácil tu entenderes que por alguma razão isto não é para ser, não é para ser, mas o que é que eu posso fazer aqui para melhorar, para mudar, para... Mas eu acho que a Ana estava a dizer uma ideia que depois não concluíste, não foi? As pessoas do teu meio têm uma... Sim, eu acho que as pessoas... Eu conheço várias pessoas onde... Diz? Que a postura delas? A postura delas é esta mesmo, que é andam nesta vida, assim numa vida não estão propriamente felizes com a vida que têm, mas é um bocado, mas pronto, olha, casei, tive filhos, tenho um trabalho e ando aqui, de vez em quando tenho férias lá quando marco as férias, mas pronto, é a culpa é assim, o meu patrão é culpa, assim. Né? Acontecer, mas não é bem assim. Temos mas, que por exemplo, se estas pessoas forem, eu tenho uma ideia de vida completamente diferente, como nós já falámos, mas se adicionar algum estímulo, é quase como se estivessem atribuem logo uma culpa a alguma coisa. Ah, eu não posso porque o patrão isto. Ah, eu não posso porque o marido não sei o quê. Ah, eu não posso. Ah, esta é a melhor. Eu não posso fazer isto por causa dos meus filhos, porque tenho as obrigações dos filhos. Isto para mim então é o melhor. Mas as pessoas acabam por hipotecar um bem-estar. Mas quem será? Atende e diz assim. Podemos atender. Obrigações. Nós não dissemos, mas isto era a escolha do público. Era a escolha do público. E depois temos de ter aqui um temos público ligar, em direto. Olha, vamos fazer um sorteio um dia de ligar para um amigo e dizer, manda aí um tema hoje. O que é que tu gostavas de que se falasse? Que é a ajuda do público. Acho que o 50-50 era giro, não era? Para ligar para alguém giro. Que eu nos sugerisse um tema. Eu acho que agora em relação a dares esse exemplo, eu me lembro de um exemplo de uma amiga minha e que ela... Sempre que tentamos marcar alguma coisa, ela tem sempre muito, muito trabalho porque tem que trabalhar, tem que fazer horas extras. Porque essa é a minha mãe, o outro ficou assim, o outro assado, e aquilo há para fazer. E eu disse: isso é uma questão de opções. Pois. Tu decidiste fazer. É prioridade. Prioridades. Esta decidiste aceitar este trabalho, trabalhar todos os dias até às 11 da noite, receber pouco. Isto foi uma decisão tua. Portanto, não é o teu patrão, não são os teus colegas. A conversa ficou por aí. Porque não, às vezes porque as pessoas não gostam. Mas se calhar há pessoas que gostam de levar a pancadinha. Era aqui que eu queria chegar. Há um benefício. Claro, as pessoas gostam de levar uma pancadinha nas costas e dizer: pois é, olha, esforças-te tanto. És tão boa trabalhadora, és tão boa mãe. Olha, és uma mãe tão atenta. E que te deixas ficar em segundo plano por causa destas coisas todas. E o que é que estás a ensinar aos teus filhos? Deixas-te estar, exatamente, deixas-te estar. Vês para segundo, terceiro, quarto ou quinto planos. Mas há ganhos secundários, claramente. Há ganhos secundários e nunca assumes a responsabilidade, porque há sempre decisões que não são tomadas por ti ou que tu deixas que não sejam tomadas por ti. Eu acho que é mais triste é a pessoa ver que os filhos vão aprender que é bom ficar em segundo ou terceiro. Será que as pessoas veem isso? Nem têm essa consciência. Não. Mas nós vemos. Mas é muito interessante aquilo que vocês... Eu estava a vos ouvir falar e também estava a pensar nisto, que é esta culpa surge das pessoas não assumirem as prioridades que estão a pôr na mesa ou então as prioridades nem serem pensadas. Sim. Porque tu podes priorizar realmente os teus filhos em certas alturas porque eles precisam de mais atenção e tu deixaste para terceiro plano. Mas agora não te vais sentir culpada com isso, porque é uma escolha, não é? Eu não sei se não podes queixar disso, não é? Eu acho que é mais o queixar do que se sentirem culpadas. Mas quando tu dizes... os meus filhos já... Eu não sei, mas as mães sabem que a gente é difícil lidar e que é preciso alguma tolerância, que nem todos os dias são maravilhosos, mas há malta que gosta mais de ver o copo meio cheio do que... Sim. Mais vazio do que meio cheio, não é? E aí é que está a questão. Quando tu és uma pessoa que necessariamente todos os dias estás com esse tipo de pensamentos e de queixas, tu tens que perceber, ao fim e ao cabo, quem é que se colocou nessa situação. Porque as outras pessoas que te estão a ouvir não foram elas que escolheram ter aqueles filhos, não foram elas que escolheram ter aquela. Se é difícil, é. Mas é uma escolha, e mesmo quando não há escolha, há formas de se tornar a vida mais leve e mais fácil do que constantemente a culpar o outro. A partir do momento em que tu assumes os teus óculos, quais são, não é? Sim, qual é o prisma? Mas a partir do momento em que tu percebes que são prioridades, tu é que as podes definir. Exato. Uhum. Isto, esta história da culpa é do outro. Mas depois tu deixas de ter lugar. Isso é tudo muito, e tenho que pagar contas, tenho que não sei o quê, que é a justificação para as pessoas. E os relacionamentos. Mas eu também tenho que pagar contas e não faço o mesmo que eles. Qual é a resposta então? Quando tu dizes não, não tenho estás... filhos, de facto, tenho um cão, gasta menos dinheiro, é um facto. Não tenho escola. Depende do cão, às vezes. Depende do cão. Não é? Mas olha, agora francês, vais ver. É isso, a minha boxer só me dá amor e carinho, não me dá grande trabalho, é maravilhosa a minha cadela. Mas é também uma responsabilidade. Eu também tenho que ir para casa e também tenho que me preocupar. Ok, eu posso lá deixá-lo sozinho e sair à noite? Posso. Mas também tenho que saber que ele precisa de bem-estar, precisa de estar com alguém, porque eu não vou ter um animal para estar sozinho, precisa de correr, precisa de comer, precisa de água, precisa de atenção. E a culpa de tu estás no teu trabalho à meia-noite não é do teu patrão. É uma decisão. É uma decisão que claro. Tu tomaste em aceitar aquele emprego. Sim. A culpa não é... E como nós estávamos também a falar aqui num episódio anterior sobre a mudança de carreira, eu preferia lavar escadas e fazer part-times e babysittings do que ser jurista num escritório de advogados, das 9 às 5 um emprego que não me concretizava, que não me deixava feliz. E por acaso, vamos falar sobre isto, eu ganhava menos. Mas falando ali com a Isabel, não é? Pegando aí no teu tema, e a dificuldade que é dizer que não? Pois é, aqui é que está, agora é que tocaste num ponto-chave. Porque é que há tanta dificuldade em dizer que não? Porque às vezes a responsabilidade que tu pões nas outras coisas é a tua dificuldade de dizeres que não. Sim. Então preferes justificar mais uma vez. Sim, mas aí o dizer que não, eu acho que aí é mais a dificuldade, o dizer que não é o de ser gostada. Mas eu continuo sem conseguir perceber essa... Ela está presa no início. Estou presa no início, porque é assim. Mas imagina aqui. Chuta. Ora. Eu visualizo alguém que foge, para mim é fugir à responsabilidade, e a pessoa até pode não ter consciência disso. Uhum. Qual é que achas que deixa... é que ela foge à responsabilidade? Está talvez tenha medo de visualizar aquilo que está não, ali. Não. Está. Uma pessoa que para mim foge à responsabilidade é uma pessoa que está sempre à espera que alguém cuide. E quem é essa pessoa? Cuide. Isso é interessante. Tem medo de assumir a responsabilidade. Porque está, para mim, é porque está à espera que alguém cuide. Eu acho que é porque tem medo. E eu... Isso é, para mim não cresceu. Mas sabes que isso acontece muito nos nossos pacientes, e vocês têm pessoas que também já vos trouxeram isto, uhum. Que é, não assumem a responsabilidade pela vida que têm, uhum. A culpa é sempre do outro. Porque querem muito ser cuidadas também. Uhum. Claro, pois, não querem acho, crescer. Porque aquela criancinha está lá dentro... A questão do ser humano é que toda a gente quer ser amado. Aquela criancinha que está lá dentro quer amor, não é? Mas os crescidos são pequeninos também. Mas os crescidos é importante também. É porque só um crescido que toma responsabilidade é que tem o poder sobre a sua vida. E exato. É importante porque agora, os crescidos, uma grande verdade. Vai já para uma citação esta. Pumba, porque é importante. É porque é importante ter esta consciência. Os pequeninos é que precisam de ser cuidados. E então é preciso trabalhar essa criança que precisa de ser cuidada para nós sermos adultos responsáveis e com o poder de decisão sobre a nossa vida. E não deixar isso. Que não tivemos isso em criança, qual é a sugestão que tu tens para fazer? É fazer terapia. Hipnoterapia, já agora. É estimular, é acolher estas crianças que nós temos em nós, estas partes nossas. Imagina, eu tenho 29 anos, há 29 partes minhas. Muito ou mais. Eu porque assim, ao longo do só, dia pode haver muitas partes. Só com a minha idade, mas imagina, há pelo menos estas partes, porque eu todos os anos sou uma pessoa diferente. Eu vou à partida, não é? Esperemos. Sim, sim. E para melhor, não é? Mas há várias partes minhas, da Diana que tinha 5 anos, que não foi acolhida quando aconteceu não sei o quê, da Diana com 6, com 7, com 8, e estas crianças hoje em dia, com 20, com 40, com 50, a idade que tiverem, ela ainda está lá a precisar de ser acolhida, não é? E ir regredir então até à fase em que esta pessoa não teve a sua criança acolhida e permitir que ele próprio, enquanto adulto, acolha agora a sua própria criança. E acolhendo a sua própria criança, fica é livre amor, para é que a poder tomar responsabilidade e parte ativa na vida que tem. Exato. Nas suas escolhas. Sim, quando, quando as pessoas chegam à nossa consulta, e a culpa nunca é delas, uma das primeiras coisas que nós fazemos é mostrar-lhe exatamente a responsabilidade que tiveram naquele processo. Mas é que os pacientes que vêm à nossa procura... para nós lhes respondermos como é que eles respondem a certos conflitos. Eu não posso responder pela pessoa a certos conflitos, eu não tenho um guião, um terapeuta, não, uma pessoa que lhe dá um guião para você responder esta em conflitos. Esta pessoa está à procura de magia. Tá. Porque esta pessoa ainda acredita que não tem responsabilidade fazer nada na vida dela. Ou então acha que vem à nossa terapia para para tratar o outro. Sim, sim. Tratar os outros. Quantas vezes? Sim. Com o marido, com que os filhos. Que ela agora vai ter a certeza, porque alguém vai dizer que ela está totalmente certa. Claro. E pode ir dizer ao marido, a minha terapeuta diz. Dizer que não vai acontecer. Não vai acontecer, não, não, não. Não. Se procuram, mas eu acho que não o bonito, acontece. Eu acho que o bonito da nossa terapia é que a pessoa... Durante percebe a anamnese, claramente. Durante a anamnese e durante o tratamento, durante a terapia, vai percebendo, passinho a passinho, no tempo dela, primeiro, que tem poder de decisão, porque às vezes podem ter sido crianças que não decidiam coisas e isto também implica que a responsabilidade não é delas e a culpa nunca é delas. Portanto, vai poder perceber que tem poder de decisão, que se pode responsabilizar e ninguém vai atrás delas. Que o assumir o erro é uma coisa do adulto. Tem que se assumir o erro para aprender, para seguir em frente, que não somos perfeitos. Tudo um bocadinho daquilo que a gente está aqui a dizer. Eu acho que na consulta é uma coisa que passinho a passinho a pessoa vai integrando e que quando um começam dia a cair fichas, olha para trás e diz como é que eu estava naquele lugar em que eu não decidia nada da minha vida. Vejo isso muitas vezes em mim. Como é que eu estava naquele lugar e não era capaz de me aperceber? Muito. E abre janelas e portas e eu, não sei, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes não é uma conversa direta. Não. As pessoas já estão lá e nós já vimos o filme todo a acontecer, como eu costumo dizer. Mas às vezes nós percebemos que aquela pessoa precisa de ser acolhida e precisa de muito amor. E damos a volta à rotunda, em vez de levar-nos a direito. Mas precisa ser ele a dar o amor a ele próprio. Exatamente, porque é o próprio pessoa a perceber. Mas a pessoa vai e a juntar as peças. Porque de certeza que nenhuma daqui das 5 é direta a dizer: olha, desculpe, você tem que tomar a poder de decisão na sua vida e isto a partir de agora responsabilize-se. Eu acho que quando tu dizes, assim, olha, desculpe, já não estás a ser direta. Olha, desculpe, já estás a. Já estás a dizer. Acho que eu tenho um tipo de fala que é desculpa. Não, é um paninho quente. Exato, só. Já estás a ver fazer. Não querendo abusar de ti, mas já abusando. Não ir não é? Abusando. É, nunca, não nunca sei vejo o quê, desculpa, mas. Assim. O mas anula tudo o que foi dito atrás. Uma vez ouvi pronto, dizer isto, lá está é verdade. O mas, para o dizer mas, assim, responsabilize-se, por amor de Deus. O mas era para isto. Olha, não, mas estou a brincar. Tomar consciência é fantástico. Nenhuma de nós leva isto a direito, porque percebe não. Nitidamente aquela claro pessoa. Não, senão a pessoa também não precisava de connosco para. Às vezes entro no estado aqui que a Inês estava a falar há pouco e dizer: aquela pessoa, não sei o quê, e depois penso: ah, está bem, mas ela não tem direito de fazer isto. Ela tem, esta pessoa fez o melhor que ela sabia neste momento. Porquê é que eu estou a julgá-la? Porque se calhar estou a ser igual a ela. Estou-lhe a dar exatamente as mesmas ferramentas e a fazer o que ela faz. Bem, então vou entender. Mas isto é tão bonito, não é? Isto é lindo. Mas às vezes não estamos nesse mundo. Não é lindo, mas é até... Ai, a pessoa foi uma grandassíssima. Foi, mas era o melhor que ela sabia ser naquele momento. Olha, mas... Agora o que havia. Agora estava a ouvir falar e lembrei-me. Mas é um exercício engraçado. Quando tu estás no teu dia-a-dia e começa assim... A culpa é dele, não sei o quê. É parar um bocadinho e pensar... Porquê que eu estou a dizer isto? Porquê que eu estou a dizer isto? Do que é que eu me estou a desresponsabilizar para a culpa ser da outra pessoa? Aconteceu-me uma coisa parecida no outro dia. Muito rápido. Ia na estrada, redonda, e ele disse para o outro: não faças pisca que não é preciso. E ele disse para mim: também não fizeste. Eu faço isso a toda a hora. E sabes o que é que eu digo a mim própria? A minha justificação é: não vinha nenhum atrás de mim, também não ia piscar. Às vezes também me acontece. Eu tenho excesso de pisca. Eu hoje em dia já não digo não, pisca. Às vezes é: ah, este carro foi mais barato, ele veio sem pisca. Também ah, digo eu uso a ironia, mas a ironia também. Sim, é... sim, eu também uso muitas vezes, mas não abri janelas, mas falo no carro, aumento as piscas que não é preciso. E depois virei assim: também não meteste. Pronto. Eu disse: olha que linda, aqui esta queixar-se e depois faz exatamente o mesmo. Eu faço isso, essas analogias sobre mim. Mas a sério, esta reflexão que eu estava a ter, que vocês agora levaram para os piscas, e os meus carros também são muito mais baratos, são como os vossos. Mas e no trânsito? Se calhar as pessoas no trânsito acham que a culpa é sempre do outro também. Por exemplo. Nunca estás distraído, nunca estás a mandar mensagens e. Não. Ah, eu às vezes eu não mando mensagens porque eu não consigo. Pronto, eu não tenho esta capacidade que as pessoas têm. Conduzir e mandar aliás, mensagens. Eu não consigo é muito andar e mandar mensagens ao mesmo tempo. Eu tenho que parar e mandar a mensagem. Ela já tinha partilhado isto. Por isso é que há pessoas que mandam áudios para conseguir. Que ficam tão frustradas comigo porque eu mando áudios de podcasts, literalmente, minutos, e as pessoas constantemente dizem: ai, não, áudio porque não tem. Pá, paciência, se não têm tempo para ouvir, é porque também não estão interessados, não ouçam. Pronto, tá bom. Não é bem assim. Exato. Eu não, mas não interessa neste momento. Assim, se a minha limitação é escrever e a outra pessoa tem a limitação de ouvir, então a gente não conversa, pronto, está tudo bem. Nós chegamos a um consenso, se calhar, com matemática. Eu acho que cada não é um tem a sua responsabilidade. É só, tipo... Mas a conclusão pode ser mesmo essa. Voltaste ao meu sítio, que é. Obrigada. Analisando uma situação em que começamos a disparar para todos os lados. Não, e a culpa é daquele, e a outra pessoa diz: não, a culpa é tua. E, às vezes a culpa não é de ninguém. Ou então é repartida. Às vezes a questão é que. Não nos estamos a encontrar no caminho. E cada um vai seguir para sítios diferentes. Os meus áudios era para chegar a uma conclusão qualquer, que eu entretanto esqueci-me qual era. Mas não chegaste. No WhatsApp, qual era a conclusão? Aí é que doidas que vocês estão. Não conseguias fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós, Inês. Nós? Nós, Inês. Não, não conseguias caminhar e escrever mensagens ao mesmo tempo. Porque falamos, criticamos o outro e depois fazemos. Não, não, das mensagens ao telemóvel. Faz-me a impressão, às vezes tu vês um carro à tua frente e a pessoa claramente está distraída porque ou vai muito rápido ou vai mais devagar ou desvia-se um bocado ou guina. Sabe o que é que eu penso? E eu penso assim, de certeza que esta pessoa está ao telefone. E depois quando passa a pessoa está ao telefone, efetivamente. A mim acontece mais quando nós também de nos distraímos. E depois que... levas uma buzina dela e ficas, ah tá, ele também calma, passa por cima. Eu nisso sou um bocadinho caso pessimista. Pedir desculpa. Quando eu pintam, peço desculpa também, ou então não. Eu digo olá. Não, fiz, normalmente é porque fiz porcaria. Nunca faço porcaria. Mas assim, olha. Eu digo sempre olá. Só buzina e eu digo olá. A buzina é uma coisa que me importa. Mas o trânsito, as pessoas têm muita dificuldade em reconhecerem alguma culpa, às vezes. Mas sabes, por exemplo, que eu vou numa autoestrada e vejo que um carro está devagarinho a sair da está faixa. Está distraído, não é? Sim. Não, eu acho sempre que aconteceu alguma coisa. Eu nisso sou um bocado pessimista. Sim, eu também. Eu acho sempre que a pessoa está triste ou está a receber uma notícia. Ou está a ter uma. Pá, não sei. É, por acaso nisto sou bem pessimista, não sei porquê. Uhum. Pronto, nunca acho que está não na conversa porquê? Animada. Com outra pessoa. Já trabalhaste num hospital. Exato. Vamos explicar? Não sei, será? Eu não sei, mas sim. Eu falo a sério. Agora estava a ouvir falar e quando eu vejo aquelas coisas no trânsito que o pessoal diz, olha, vai com a amiga à conversa e não sei o quê, eu acho sempre que está a acontecer alguma coisa muito má no carro. Não, tu consegues aperceber. Se a pessoa tem uma pessoa ao lado, às vezes, ou então parece que está na conversa ou que está a procurar. Às vezes pode ser o GPS e estamos distraídos porque não conseguimos encontrar e estamos ali uma beca perdida. Quando nós achamos que eles vão a falar ao telefone porque estamos a ver o gesticular, né? E estão a gritar com a pessoa que está ao lado. Uhum. Também já me aconteceu. Ah, sim, estás a ver. Está a ter uma discussão. Às vezes acontece no trânsito, quando a gente, estávamos parados com os carros e as duas pessoas que estavam atrás, tu vias as pessoas extremamente exaltadas, até porque consegues perceber a linguagem corporal das pessoas e que realmente está a acontecer ali qualquer coisa. Exato. E eu pensava, ai que bom, vou sozinha no meu carro. Eu ainda pensaria que bom, vou sozinha se tivesse uma coisa desta, será a porta que nós pensávamos assim, de quem será a culpa? Exato. Provavelmente sim. Portanto, dos dois, culpa... não é? Dos dois, porque estão os dois a alimentar uma discussão, no fundo. Nós não sabemos, o argumento não interessa. Mas se há duas pessoas a discutir, são duas pessoas a discutir. Não, não às vezes uma. É só uma que está a ouvir. E muito mais mas importante. Mas a outra está lá também. Eu não pode ir embora, às vezes. Pois, mas à partida, se tu estás naquela situação também, terá alguma coisa relacionada contigo, se não tu não estavas naquela situação. Mas isto são as minhas crenças, pronto. Mas lá está, para mim, como pessoa e como hipnoterapeuta, é muito mais importante a pessoa perceber que a culpa só lhe traz zanga, tristeza, frustração e pode deixar ir à vidinha dela estes sentimentos que não vão trazer leveza à vida e perceber onde é que está a responsabilidade daquela pessoa. Isso naquele é momento, importante. Naquela situação. Eu acho que é por aí, sinceramente. Que é não acolher tanto a culpa, mas sim a responsabilidade. Porque a responsabilidade, no caso... traz-te caminhos novos, tu podes aprender com a responsabilidade. Exatamente. Enquanto com a culpa tu só trazes julgamento até para ti própria. Repara, não é? Eu posso dizer assim, eu sou responsável por pagar a minha renda de casa. Isto pode ser algo maravilhoso. Uhum. E dito assim, é um empoderamento. O que quer dizer que eu tenho dinheiro, pago a conta a tempo e horas e sou feliz. Uhum. Acho uma realização conseguir fazer aquilo. Mas se eles não quiserem cobrar, eu sou mais feliz. Mas eu tenho que fazer uma sessão para o dinheiro, porque não, fazer. Mas podes não, dizer, mas podemos falar sobre isso num próximo episódio. Eu acho que as crenças com o dinheiro em sociedade são mesmo. Era só um exemplo de empoderamento na responsabilidade, não, mas vocês já estão a desviar para o dinheiro. Nós estamos a pôr. Já estamos aí a repara. A seguir podemos dizer assim: pois, eu pago a minha renda, é caríssima. Podes-te queixar ou não, podes não tomar a responsabilidade e olhar para o lado bom das coisas. Ainda bem que mas eu tenho dinheiro para pagar a renda. Claro. Ainda bem que eu tenho trabalho, que me dá dinheiro para eu poder ter um teto e poder fazer férias, o que quer que seja. Ainda bem que eu pago renda, quer dizer que não moro em casa da minha mãe aos 40 anos. Mas e se morasse? Estava tudo bem. Exato. Só se estivesse boa para a pessoa, não é? No meu caso estaria, mas para muitas pessoas não está. Tudo bem, mas lá está. É, tem a ver com o contexto de cada um. Sabes que eu tinha uma questão de crítica a minha, que eu tinha alguma dificuldade em estar com parceiros ou companheiros que vivessem em casa dos pais. Porquê? Porque eu vivo sozinha e para mim era limitante a pessoa ter que vir sempre jantar à minha casa, porque eu não ia jantar à casa da pessoa, porque tinha que ser sempre tudo virado para mim e depois havia sempre limitações de horas, de questões, de avisar se vai jantar, se não vai, que eu já não estava habituada. Mas depois arranjei uma pessoa que vive em casa dos pais. Só para veres como é que é. Ele vive, mas não vive, não é? Porque trabalha fora. E tu repara, mas que não és a mesma que não acolhia sou, as outras não pessoas. Sou, não sou. E percebi claramente que era uma questão de julgamento, porque tu não sabes o que é que se passa na vida da pessoa. E hoje em dia é muito complicado uma pessoa da nossa idade conseguir estabelecer a sua vida sozinha. Vocês gravaram este momento, quando ela disse da nossa idade? Da minha idade. Da nossa geração. Uma pessoa que tenha 40, uma pessoa que tenha 30, é difícil, é complicado com o modo de gestão que está esta sociedade. Mas as pessoas têm relacionamentos, estão casadas ou estão juntas e depois separam-se. Como é que fazem, então? Tem que voltar para a casa dos pais muitas vezes. Não é? E eu vou julgar a pessoa por isso? Ela vai ser menos ou mais porque vive em casa dos pais? Não. Pronto, se há coisas que eu adoro ou que eu gosto mais ou menos, é certo, mas tem que ser mais tolerante, se calhar, não é? E a responsabilidade também não é dele, o que é que ele vai fazer? Eu ouço muita gente a voltar para a casa dos pais, é muito comum, sentido de as casas até são equilibrar grandes, voltar a equilibrar a parte financeira. E emocional também, não é? Às vezes. E poder ter um espírito um bocado mais comunitário, como dizia a Mónica, que nos faz falta a estas famílias que são muito pequeninas. Um pai, uma mãe e um filho, se conseguirem viver perto dos avós, repara, a família cresce, o apoio daquela criança, aquela criança cresce, o tempo do pessoal que os pais têm para eles cresce. Eu acho que é um benefício. Lá estou eu a olhar para o copo meio cheio, não é? Eu acho que tu gostarias imenso de ser velhinha e os teus filhos viverem todos em tua casa. É aquilo que eu acho. Nota-se claramente. Já eu gostaria que eles fossem lá almoçar de vez em quando. Não, mas espera, não é na minha casa. E eles que me avisem, pois. É na minha casa, é nos anexos da quinta. Mas eu acho que tu, quando fores uma mãe já com mais idade e eles já estão fora do teu ninho, tu vais sentir aquela liberdade de não teres que estar preocupada a arrumar isto. Eu sinto a minha mãe, eu acho que ela gosta muito de viver sozinha hoje em dia, e por vezes, como eu ocupo o espaço dela, que ela já está habituada, por vezes quando eu tenho que ficar lá um mês ou dois, eu já sinto que é muito bom, mas podias-te ir embora. Porque estás a ocupar o espaço da pessoa. É o espaço da pessoa. Há fases. Os pais já não estão acostumados a perguntarem se vais jantar ou não, preocupados com a hora a que tu chegas. Já não é uma preocupação deles. Então ter que lidar com aquilo tudo, inclusive com a pessoa que tu já não és, porque tu saíste da casa deles e de repente as tuas concepções, as tuas crenças mudam um pouco a tua maneira de pensar. Então depois eu acho que quando as pessoas voltam aí para a casa dos pais, existe aqui um conflito. Ou não, depende obviamente das relações que as pessoas têm, mas eu acho que existe sempre aqui um conflito com os pais e com a maneira como tu estás hoje em dia na tua vida e com as tuas responsabilidades. Mas voltando aqui à responsabilização, eu parei de responsabilizar as pessoas pela maneira como isto acontece e pronto, calhou-me na rifa para eu me calar definitivamente. E aí, olha, o universo está-te um calado de boca, não é? Muitas vezes, sim. Para tu percebes que não és a mesma pessoa que era, se calhar estavas a ter um julgamento que muito não, nem fazia muito sentido, não é? Exatamente. Mas arremata. E a culpa é de quem? Mas nunca morre solteira. Se calhar é isso, é perceber de onde é que ela vem. A culpa não é de olhar para dentro e para outra. Não procurem a culpa, procurem só a responsabilidade. A culpa não serve para nada, na realidade. Olha, para quê? Se calhar para olhar para dentro e para uma autorresponsabilização, sim. Mas a autorresponsabilização é melhor que a culpa. Vamos esquecer a culpa. Portanto, esqueçam. Quem é a responsabilidade? Obliviate. E quem é a responsabilidade? Exato. É melhor assim. Pronto. Ficámos por aqui? Sim. Eu acho que sim. Nós até já decidimos o tema do próximo, não é? Que vocês estão aí a falar que é dinheiro. Não vamos falar de dinheiro, não? Vamos falar de dinheiro, pode ser um bom tema. Vamos falar de dinheiro. Vamos falar. Não fiquem, porque não vai ser agora, pois não? Por norma, não, agora vamos falar de dinheiro, até é visto como uma coisa nem sempre muito. Olha, está bem, então no próximo vamos falar sobre dinheiro? Vamos falar de dinheiro. Então, tchau. Até o próximo. Beijinho. Tchau.